pura satra. Yeah, apaixonei por essa track. Yeah, o caos. Yeah, apaixonei por essa track. Yeah, apaixonei. Sábado à noite, sem nada pra fazer. Proei tomando banho e depois fui pro PC. Face parado, meu zap é um desgraçado. Só grupo retardado, lotado com os macacos. Eu abro o Google, pesquiso putaria. Minha mente tá vazia, procurando porcaria. Meu pau tá mole, morto cheio de preguiça. Já tô cansado de bronhar pra minha califa. Vou pro meu Insta, procuro mais cocota. Tô sem motivo, mas tô procurando xota. Na minha tela, passo o dedo suado. Meus olhos sabem que ali tem algo errado. Que mina top, vou chamar na DM. Quero ver essa xereca cheia de creme. Altas mensagens, papo tá envolvente. Mas eis que a mina manda um papo diferente. Yeah, me apaixonei por essa track. Sexual, mas por favor me deixa mamar o seu pau.